Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web, edição para quarta-feira, dia 1 de julho de 2015. A edição de hoje vai dedicar-se por inteiro a Boris Zephyr. Boris Zephyr, é um flautista russo que, nos anos 90, fez muito sucesso com as suas belíssimas interpretações de temas que nós já bem conhecemos, mas cantados. Aqui, com um acompanhamento instrumental realmente fenomenal, vamos ouvir quatro temas tocados à flauta de Pan de Boris Zephyr. E do temos Yesterday, um tema conhecido pelos Beatles, a banda original deste tema. Logo depois da cantora Barbra Streisand, o tema Woman in Love, ainda Fernando, e Sailing, o terceiro é dos ABBA, o quarto é de Rod Stewart. São os quatro temas que vamos aqui ouvir nesta edição da nossa Nota 7 para esta quarta-feira. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Desejo ao meu auditório a continuação de uma ótima quarta-feira. Daqui a pouco chega mais uma edição com o Nuno Miguel, aliás, comigo mesmo, peço desculpa, do Chip Tuning. Fiquem bem ouvintes, boa tarde para vocês e até amanhã.